É, há momentos que precisamos parar e pensar, decidir o que é melhor pra gente, o que é certo e o que é errado. Escolhas podem mudar a sua vida, a decisão, o rumo da sua vida. Eu fui uma mulher que fiz algumas escolhas erradas, vai vendo. Foi na solidão que percebi tudo isso. No abandono, no repúdio, no vago, no vazio. No início me sentia protegida, amada. Você era o meu príncipe nesse conto de fadas. Eram lindos sentimentos que embalavam meu viver. Não lembro de momentos que você me fez sofrer. Era mágico, amor inexplicável, entende? E eu ainda não entendi o que aconteceu com a gente. Foram anos de namoro até o pedido. Minha resposta foi sim. Era só alugar o vestido, até ali não sabia. Já estava a caminho, mas um príncipe do gueto, o nosso filho. Sonhamos juntos ter uma família grande, fidelidade, sinceridade até a eternidade. Mas a quebra de princípio antecipou o casamento. Nossos panos e o barraco era o que tinha no momento. Mas uma família brasileira sem estabilidade estava indo por água abaixo. Sonhos, fatalidades, era o preço da desigualdade. Estava aprendendo, quero sofrer, e começou a tomar conta a vontade de morrer. 3 meses de gravidez, meu filho já sabia o que era fome. Mas não sabia que o pai vivia a correr dos homens. Ha, sinceramente nem eu. Descobri quando num tiroteio ele quase morreu. Como te amei, acreditei em cada palavra. Como te amei, parecia conto de fada. Como te amei, você me fez sofrer. Mas hoje você paga. Não precisou de muito tempo pra eu descobrir que cê era o maior canalha que eu conheci. Foi só melhorar os ferimentos pra causar em mim ferimentos que não irão cicatrizar. Chegou cheio de razão, da pinga, da cocaína. Era de madrugada, cê mostrou sua covardia. Me deu murro na cara, me jogou no sofá. Me encheu de pontapé, eu comecei a vomitar. O sangue era visível no centro da sala. Mas se eu denunciasse, tomava mais porrada. Não estava aguentando, a dor era demais. Tinha que ser internada, mas não tinha hospitais. Sem vaga de busão, eu estava sozinha. Enquanto isso aumentava minha hemorragia. Achei um hospital, mas o pior estava por vir. Depois de horas a notícia, meu filho eu perdi. Estava de volta ao lar, disposta a perdoar. Mas o monstro estava lá, pronto pra me espancar. Não adiantava falar e a pergunta estava no ar. Será que o amor deve tudo suportar? Foi onde veio a decisão de fazer a denúncia. Ter meu direito assegurado e botar o canalha na rua. Hoje vivo em paz, feliz, recomeçando a vida. E ele amargando na cadeia por mais 30. Como te amei, acreditei em cada.